Acordar e te ver e não pensar como meu dia será. Te entregar toda minha vida, pois sei que podes cuidar. Acordar e te ver e não pensar como meu dia será. Te entregar toda minha vida, pois sei que podes cuidar. Tudo que irei fazer, tudo que irei viver, decida por mim. A todo momento eu posso errar. Tua voz obedecer é o que devo fazer. Me ensina assim que a todo momento irei acertar. Sou escolhido e te ouvirei quando chamar. Não devo falhar, sem cair, sem me arriscar. Sou escolhido e te ouvirei. Como meu dia será, te entregar toda minha vida, pois sei que podes cuidar. Acordar e te ver e não pensar como meu dia será, te entregar toda minha vida, pois sei que podes cuidar. Tudo que irei fazer, tudo que irei viver, decida por mim que a todo momento eu posso errar. Tua voz obedecer.